Isso é 7 minutos, baby. Oi, é Mariné. Eu aprendi que se apaixona por alguém é tipo se jogar no olho de um furacão. É uma loucura, mas é tão bom. Cê não tá afim, sai comigo, dá um rolê. A brisa é boa, se é contigo, vamos se ver. A gente come um negocinho e bebe um saquê. Só me fala um pouco mais de você. Quero maratonar você, tipo uma série. Nossos amigos, candelabro, só segurando vela. Você parece uma boneca, é doida tipo Annabelle. Só sabe andar desfilando com a sua Annabelle. E o meu problema começou a te ver rindo. Moleque, apelação, seu sorriso é tão lindo. Cai entre nós, você é tão perfeita que a competição é cruel. O meu anjo machucou quando você caiu do céu. Baby, eu vou te preparar. Demore. É só você chegar que eu fico sem ar. Demore. Você é tipo adrenalina, acelera meu coração. Acho que nós somos imãs, tá rolando atração. Porque sempre que eu te beijo, eu sinto que eu vou voar. Beija, isso é amor, porque meu peito canta. Construir. O problema é esse ego que não para de crescer. Mas os ventos da mudança me fizeram evoluir. Os mesmos ventos que me levam pra você. Me dá sua mão, ficamos juntos. Temos asas no meu furacão. Você me acalma. Eu acho que nosso amor é um filme da Pixar. Cê não acha também? A gente começa rindo, acaba chorando. Mas no final se sente tão bem. Você é o oposto do mal que existe em mim. Por isso você é meu bem. Baby, eu vou te preparar. Demore. É só você chegar que eu fico sem ar. Demore. Você é tipo adrenalina, acelera meu coração. Acho que nós somos imãs, tá rolando atração. Porque sempre que eu te beijo, sinto que eu vou voar. Beija, isso é amor, porque meu peito canta. Eu vou ver meu corpo tá mexendo. Ninja do vento, faz tanto tempo que eu não sentia esse sentimento. Queima por dentro, vai me envolvendo. Quando eu vou ver meu corpo tá mexendo.